DJ Tom Mix. Vamos detonar, meu garoto. Fala, galera, tudo bacana? DJ Tom Mix do Super Pop Live. E vai começar a pressão agora. Aniversário do meu amigo Marquinho. Bora, Marquinho, bora comemorar, garoto. Vamos detonar suas melhores. Unificadora, Cristo Rei, o Marquinho, o Elson, o Jean, o Matheus e o Gledson. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Alô, DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Vamos que vamos, Tom Mix. Tom Mix. Bora no batidão, bora no batidão, bora no batidão. Fico triste quando eu vejo ela brigando. É, tô boladão, parar até de parar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pega nós em rua, fica essas porra maluca. Eu tinha babá, e uma porra da empatá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pega nós em rua, fica essas porra maluca. Eu tinha babá, e uma porra da empatá. Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado, MC Flavinho é putão treinado, os amigos envolvidos é putão treinado. Pega a novinha, nossa tetra, pega a novinha, nossa tetra, encarnado, masticado de farinha, rimo do mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança, bandido não cansa, bandido balança. Arriscando no passinho e joga a risca com as piranhas. Bandido não dança, bandido balança, bandido não dança, bandido balança. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Um abraço, meu amigo Marquinho, o Elson, o Jean, o Matheus. Sucesso total. Toda a galera da Panificadora Cristo Rei, do Bairro Novo, a organização do meu grande amigo Hélio e o Ederaldo. E faz o caqueado, e fumo baseado, e faz o caqueado com o DJ Tom Mix. I wanna love you and treat you right. Tom Mix. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. Dali a bicada, dali que dali que dali, dali a bicada, dali que dali que dali, dali a bicada. É o Pop Live hoje tentando uma parada. Toda a galera da Pisante Sol Nascente de Marapani.

nossa voz fica rouca. Todo mundo do Pisante Sol Nascente, um grande abraço pra todos aí, galera que arrebenta também, galera que vai pra cima, valeu mesmo! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem. No caqueado. Bora, meu parceiro Marquinho! E a galera da padaria Cristo Rei do Bairro Novo! Tô no caqueado. Vai só no batidão, garoto! DJ, oh! DJ, isso não é legal! Ah, DJ, isso não é legal! Tô passando mal! Quando eu vi o tamanho acima do normal! Tô passando mal! Mano, só no caqueado. O águia chegou. Salve meu mano dourado, aqui quem tá falando é MC Cauã, o Coringa brasileiro. Tá em choque? Liga pro Batman. O águia chegou. O bagulho endoidou. Gostou? Super Pop. Vamos nessa, galera. Ouvi só as melhores. Se liga no som, vai. Ainda bem que dá, outra que não é capaz. Ainda bem que dá. ó. Todos aí da Pisante, Sol Nascente, Marabani, bora Marquinho, parabéns garoto, muitos anos de vida, felicidades, e a gente agora pra comemorar, hein? Tá toda a galera da Panificadora Cristo Rei ao vivo com a gente. E o Tom Mix do Pop Live arrebentando só as melhores, garoto! Te conheci, senti algo diferente. O primeiro beijo, perdi o ar e não deu pra disfarçar. Em teus braços adormeci, foi onde eu me perdi. Me entreguei, sem pensar, o meu erro foi te amar. Você se foi e não pensou em nosso amor. Don't Mix.

Tô no super dinâmico, super dinâmico, o mega preferido do Pará. Tudo tem um limite, o meu acabou. Tô livre pra amar alguém que também me ama, também me ama e também me ama. Super dinâmico vai tocar com DJ Netinho popular. Tô curtindo com meu novo amor esse som que é um show. Super dinâmico vai tocar com DJ Netinho popular. Tô curtindo com meu novo amor, o mega preferido que é um show. Não quero mais você, vem te entender. Eu já tô em outra, tô no super dinâmico, super dinâmico, o mega preferido do Pará. Um abraço, meu amigo Marquinho, o Elson, o Jean, o Matheus. Sucesso total! Toda a galera da Panificadora Cristo Rei, do Bairro Novo, organização do meu grande amigo Hélio e o Enderaldo. Se liga no som, vai, vai, vai, vai. Se escolher amor, eu vou perder.